A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. No ar, o programa Onda DX, o ponto de encontro dos DXistas de todo o mundo. Aqui você curte as emoções de sintonizar seu receptor nas emissoras do mundo. Você participa na continuação das emissões em ondas curtas. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, número 25, em Moscou. Entrevistas, música, cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Fique sintonizado, você está no Onda DX da Voz da Rússia. Vamos começar a edição de hoje do nosso programa parabenizando os colegas da Rádio Bandeirantes, que comemorou em maio 75 anos de transmissões. Desde 1937, os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação estão presentes na cobertura dos principais fatos da história do Brasil e do mundo. A emissora foi inaugurada em 6 de maio de 1937. Mantendo a tradição, a Rádio Bandeirantes conta com um renomado time de jornalistas e comunicadores que fazem da emissora a mais ouvida da cidade. Responsabilidade da informação e proximidade com o ouvinte, esta é a Rádio Bandeirantes. Presença em todas as Copas desde 1958, na Fórmula 1, única emissora presente em todos os autódromos do mundo. Em nome de todo o serviço em português da Voz da Rússia, parabéns à Rádio Bandeirantes por seus 75 anos no ar. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atualizadas do mundo do rádio ondas curtas. Mantenham a sintonia. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora. Ou seja, quando são 21 horas, por exemplo, são 0 hora na hora universal. E a Rádio Bulgária, que recentemente deixou de transmitir em ondas curtas, resolveu inovar em seu portal na internet. A emissora lançou um cartão QSL virtual para quem acompanhar a sua programação na web. Para o ouvinte obter o primeiro cartão, é necessário escutar a emissora durante 2 meses e remeter 6 informes de sintonia, contendo a data, detalhes da programação escutada, bem como fazer comentários e sugestões. Pois bem, é uma forma da estação não perder o elo de ligação com os antigos ouvintes das ondas curtas. O portal da Rádio Bulgária é o www.bnr.bg, clicando em seguida em cima da página em espanhol. Lembramos sempre que a Rádio Japão está presente nas ondas curtas, transmitindo em português para o Brasil, entre 21h30 e 22 horas no tempo universal, em 11.880 kHz. Além do tradicional noticiário, curso de japonês e músicas, a emissora tem programas específicos para cada dia da semana. Nas quintas-feiras, por exemplo, vai ao ar o Em Foco. Recentemente, o segmento apresentou reportagem sobre blogueiros de outros países que foram até o Japão para conferir a reconstrução no país desde a passagem do tsunami em março de 2011. E a rádio daqui, de Goiânia, em Goiás, tem tido boa performance de sintonia na frequência de 4.915 kHz nos últimos tempos, conforme constatação de Antônio Lopes, que reside em Porangatu, no estado de Goiás. E o estado do Mato Grosso do Sul está fora das ondas curtas nos últimos tempos. Tanto a rádio da Imaculada Conceição em 4.755 kHz, quanto a rádio Novo Tempo em 4.895 kHz estão inativas. Ambas são da capital Campo Grande e durante boa parte do tempo retransmitem programação que não é gerada naquela cidade. A constatação é do Edson Bocorni Júnior, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E o DX Clube do Brasil, entidade de radioescutas e DXistas que há 30 anos divulga as ondas curtas em nosso idioma. Para saber mais informações sobre as suas atividades, acesse www.ondascurtas.com. E agora a última informação deste segmento. No dia 1º de agosto, a Rádio Taiwan Internacional comemorará 84 anos de atividades. Para celebrar a data, a seção espanhola da emissora organiza o concurso Uma Mensagem para a RTI. Até 15 de julho, os ouvintes devem enviar mensagens com palavras que expressam o que sentem pela emissora diretamente para o e-mail rti@rti.org.tw. As 84 primeiras mensagens que chegarem na redação da estação serão publicadas em seu portal e os remetentes receberão souvenirs da Rádio Taiwan. Não deixem de participar. Bom, amigos, por hoje era isso. Não deixem de acessar o nosso blog www.romais.jor.br e acompanhar as últimas das ondas curtas. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Não deixem de ouvir as ondas curtas sempre. Dos ouvintes. Temos informes que SR do assíduo ouvinte Pedro Salamanca de Cundinamarca, na Colômbia, que registrou o 544444 usando o receptor Kaito 1103, antena telescópica mais o cabo de 10 metros na frequência de 12.060 kHz das 22h41 às 22h50 UTC. Prezado amigo e destista Pedro, muito obrigado pelo seu informe e também a nossa gratidão a toda a comunidade de língua espanhola pegando com a gente a Onda DX, da Voz da Rússia. E quem nos escreve é o ouvinte de Brasília, o José Márcio Souza Araújo, e ele escreve o seguinte: é com grata satisfação que escrevo este e-mail para congratular a felicidade de poder ouvir em alto e bom som a Voz da Rússia em meu pequeno rádio. O José Márcio usa o receptor Grudinga G3 e sintonizou na frequência de OC 11.605 kHz às 21h14, hora local. Prezado José Márcio, escreva novamente com o seu endereço de correspondência para que possamos lhe enviar o cartão QSL de confirmação. Muito obrigado pela sua sintonia. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.